rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na rede Target Radios, 120 minutos do ouvinte. Olá, você que está em todo mundo acompanhando Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Eu sou a Juliana Fernanda, está entrando no ar aqui na sua rádio favorita, os 120 minutos do ouvinte. A sequência do ouvinte rolando aqui na Target. Nessa edição, a sequência escolhida foi a da Bianca Cristina Marques, de Americana, São Paulo. Enquanto você curte a sequência dela, acesse o portal que é referência para o mundo, targetw.com, onde você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. No ar, os 120 minutos do ouvinte, que começa com Usher, Scream, Viva o Mundo Target. Você programa a Target Radios por 2 horas. 120 minutos do ouvinte. Target Radios. Usher, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk, all the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I ain't tried to fight it, to fight it. But you're so magnetic, magnetic. Got one life, just live it, just live it. Just live it, just live it. Now relax and get on your back. Radios toca o som que você escolhe. 120 minutos do ouvinte. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Por 2 horas, 120 minutos do ouvinte. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize seu veneno. Deus me poupe. seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Está curtindo? curtindo a sequência do ouvinte Target Radios. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me over. You smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Quando estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Rádios, todo mundo ouve e ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você está acompanhando os 120 minutos do ouvinte, que finalizou a sua primeira sequência com Skank, Sutilmente. Daqui a pouco, continua a sequência da Bianca Cristina Marques, de Americana, São Paulo. E para enviar a sua sequência para os 120 minutos do ouvinte, acesse targetw.com. Por aqui, Juliana Fernanda, e já já vou. voltamos. Daqui a pouco tem mais. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Sabemos que a solidão é a doença do século. No entanto, aqui no Canal 2 da Antena Web, não queremos que se siga solitário. Aos domingos, das 5 às 6 da tarde, convidamos-o a entrar no nosso bate-papo musical e a deixar entrar Marcos Rangel na sua sala. Bate-papo musical! Todos os domingos, das 5 às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web, com Marcos Rangel. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a woman, show me. In the roof, how we lose it. I don't care tonight, she don't care. We like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. Took you home and be a woman. Show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. No doubt by the end of the night, got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, someway, gotta raise the roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round life, baby, till the freak get shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't fuck that high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life, come on, Muhammad, then we hit fame. Truly busy with these bills, we get insane. Hey, I heard you were a wild one. I and I'm on the prowl. Target Radios. Aqui, a gente deixa rolar a sua programação. 120 minutos, bom 20. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. We're driving slow through the snow on Fifth Avenue. And right now, radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us, it's worse than here. Don't get too excited, 'cause that's all you'll get from me. Hey, yeah, I sent you to the border. A Target Radios por 2 horas. 120 minutos do ouvinte. Target Radios. Quando eu te tenho, eu

Acesse targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bar. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend into the upper world, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. And boys going crazy on the hook like a whirlwind swaggy. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. So give me a chance, cause you're all I need. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. If I was your man, if I was your man, I'd never be a girl. I just wanna love and treat you right. Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Finalizamos mais uma sequência dos 120 minutos do ouvinte com Justin Bieber, Boyfriend. Por aqui Juliana Fernanda e vamos a mais um intervalo. Enquanto você aguarda aqui na sua rádio favorita, acesse o portal que é referência para o mundo, targetw.com. Tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Daqui a pouco voltamos. Daqui a pouco tem mais. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. 120. 120. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor sente inveja se vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade tão contrária a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Target Radios, aqui a gente deixa rolar a sua programação. 120 minutos do ouvinte. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Denim jean, jacket, pink chucks, cinnamon skirt. No bad habit, throw me up against the wall first. I take advantage of you, you take advantage of me. Drink up this bottle, yeah, paint your body on me. Tag me. Tag me. Put your graffiti on me, put your graffiti on me, 20 minutos do ouvinte. I am lost, I am vain, I dream without you, without you, without you, without you. right at your baby. But here's my number, so call. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Let's go get a wave. They say what? what they gonna say. Have a drink, clink, down the Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor. Like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop, cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. W.com, a referência para o mundo, Target Rádios. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Por aqui, Juliana Fernanda com 120 minutos do ouvinte. Estamos acompanhando a sequência da Bianca Cristina e fechamos esse bloco com Nicki Minaj, Starships. Continue aqui na sua estação favorita, que em instantes tem o último bloco dos 120 minutos do ouvinte. Daqui a pouco tem mais. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Palavra da Salvação. Aos domingos, no Canal 2, assista a Show de Jesus, um programa apresentado por Rodrigo de Almeida entre as 22 e as 24 horas, com músicas, orações, pregações, enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, no Canal 2, da Antena Web. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. I'm at a payphone trying to call home, all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember. So you can go and take that little piece of shit with hey, you. I'm out of faith, I'm trying to fall. Minutos do ouvinte. When you left, I hard to believe. Come back, baby, please, 'cause we belong together. Remix, remix. Desert Storm. Yo, show your respect whenever you hear me and see me. This is the emancipation of Mimi. Hot like a real fever, the real diva. So successful, yet still so eager. Matter what they say, it's on forever. It's our time right now, more than ever. Till the death, we gon' get it on together. And MC, you know we belong together. Come on. Summertime, bouncing a lemon range, skipping a Hummer line, peeing kiss in and out. Mariah on the other lines, baby, I'ma come back. Believe it'll come a time, we belong together like peanut butter and jelly. February's and skellies, after parties and tellies. Feel you in my stomach like you a part of my belly. Baby, I'ma come back, hope every part of you ready. On that we can vibe on. Let's get it straight. If it's the six or the quarter to eight, then I'm throwing baby face a shy on. Yeah, kiss ghost and MC. Get close and toast to the diva and MCs. On the trees a blow, big cups of Pinot Grigio. Take it easy though. We belong together, we know that. Now I think that it's about time we show that. Even though every moment won't be a Kodak. Sometimes we argue, I spaz out, grab my Bozak. Come back, not 'cause I have to, I want to. And nah, I don't just wanna have you, I want you. I lost a part of me. When you left, boy, can't you see? Boy, come back, baby, please, 'cause we belong together. Who am I gonna leave? No one turns you around. Who's gonna talk to me till the sun comes out? Who's gonna take your place when nobody's there? Oh, baby, baby, we belong together. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. The day I first met you, you told me you never fall in love. But now that I get you, I know fear is what it really was. Now here we are, so close, yet so far. Like you might make a mistake. There's just one life. Sunday, you went home alone. There were tears in your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. The world is ours if you want it. We can take it if you just take my hand. There's no turning back now. Baby, try to understand. I don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. I know you're scared it's wrong, like you might make a mistake. There's just one life to live, and there's no time to wait, to wait. So let me give your heart a break, give your heart a break. Let me give your heart a break, your heart a break. There's just so much you can take. Give your heart a break, let me give your heart a break, your heart a break. Oh yeah, yeah. When your lips are on my lips, then our hearts beat one, but you slip out of my fingertips every time you met you, you told me you never fall in love. Você está curtindo a sequência do ouvinte Target Radios. Só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. That's it, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get cure from this person who advises you. This point of view, there are so many special people in the world, so many special people in the world, all you want, all you want. O que quer me dar? som que você escolhe. 120 minutos do ouvinte. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Target Radios. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. You cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Curtains to blinding lights, makeup all over the pillow. What went on, what went on last night? You look so sweet while you're dreaming, holding your bottle of anger, right? It isn't even the weekend, baby, that's how I know you're the one. And party and boy, Radios. Aqui a gente deixa rolar a sua programação. 120 minutos do ouvinte. Alô, amigos ligados na rede internacional Target Rádios. Aqui quem fala é Rogério Flauzino, do Jota Quest, aqui na maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Valeu! Quem sabe um dia ainda consigo entender que proibido já não basta pra nós. Um argumento, algo mais pra dizer. Permita desatar nossos nós. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Mais perto de mim. Lugar comum pra mim é algo assim, onde se trai o sentimento maior. E de repente eu não consigo entender se o que passou por dia bem pior. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se estou mais perto de você, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E finalizamos mais uma edição dos 120 Minutos do Ouvinte, o programa comandado por você, ouvinte da Target. Hoje a sequência da Bianca Cristina Marques, de Americana, São Paulo, que fechou ao som de Jota Quest, Mais Perto de Mim. Tá a fim de fazer como a Bianca? Então acesse targetw.com, a referência para o mundo, onde você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esportes, esporte e entretenimento. TargetW.com. Acesse e viva o mundo Target. Eu, Juliana Fernanda, tô indo nessa, mas volto a qualquer instante aqui na Target Rádios. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau. A rede Target Radios apresentou 120 minutos do ouvinte. Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.